Mega Robson Digital vai detonando. E pode vir, vou te chamando. Mega Robson Digital vai detonando. Lá vem o Rob. Lá vem o Rob. Lá vem o Rob. É o Robson. O DJ Regi vai comandar. E o Evaílson vai detonar. Moisés Esposão vai comandar. E o Tapó Digital vai detonar. Lá vem o Rob. Lá vem o Rob. Lá vem o Rob. É o Robson. DJ Betinho Isabelense. E vem comigo, vem dançando no passinho. E vem comigo, vem dançando no passinho. Chamando, Mega Robson Digital vai detonando. E pode vir, vou te chamando. Mega Robson Digital vai detonando. Lá vem o Rob. Lá vem o Rob. Lá vem o Rob. É o Robson. O DJ Regi vai comandar. E o Evaílson vai detonar. Moisés Esposão vai comandar. E o Tapó Digital vai detonar.